Nós tá chegando. É nós que tá. Os milhão contando. Vamos lucrar. O peso do logo o mundo crescente. O mundão é dos loucos. É, os pra curtir. Nós tá chegando. É nós que tá. Os milhão contando. Vamos lucrar. O peso do o mundão é dos loucos. Os nego quer curtir. Tamo onde o troféu é glória. Que os nego corre pra juntar uns dólar. Brilhante joia, vamos brindar. Hoje vamos viver sem chorar. Ah, vamos pesar os quilos do ouro. Da vadia sexo do castelo de tesouro. Ah, pros loucos chapar. Eu quero as minhas cartas pra jogar. Dinheiro ganhar, mulher ganhar. O castelo da minha vida conquistar. Sem chorar o que perdi. Negrão, mudão tá todo aí. Vamos sorrir, vamos brindar. Vamos lucrar, vamos ganhar. Vamos buscar os milhões. Usar os pecados e as tentações. Os cifrões têm os seus preços. Busco as verdes sem mancha de vermelho. Sem lamento, só os desejos. Desde as piranhas, a glória dos parceiros. Foda-se as injúrias. Joga champanhe pro ar e brinda, filha da puta. Vida dura do caralho. Chega de queimar no asfalto. Mãos pro alto, levanta a taça. A vida é glória, saúde pra rapa. É hora de viver e ser feliz, né não? Demorou é nóis já. Tristeza não, cadeia não. Mas pra solução tem caminho. Se boy tem grana, se boy tem grana. O farol abriu, bandido. Nós tá chegando. É nós que tá. Os milhão contando. Vamos lucrar. O peso do vagabundo crescente. O mundão é dos loucos. Os nego quer curtir. Nós tá chegando. É nós que tá. Os milhão contando. Vamos lucrar. O peso do vagabundo crescente. O mundão é dos loucos. Os nego quer curtir. A noite é nossa. Na rua, a luz da lua, os cachorros se solta. Elas gostam dos vagabundos do mundão. Vamos viver já. Cordão de prata, boné LA. Na vida gangsta, dinheiro pra gastar eu quero. Andar de Audi pelas ruínas de concreto. Correr pelo certo. Mr. M morre no mistério. Os créditos, o dia acaba. A vida é cena louca e não mágica. Moscou toma cartada. É um dois, no jogo não tem falha. 24 de loucura, 48 de fissura. É vida ou morte na 72. Morou meu truta. As ruas do mundão é isso aí. É um dois pra cair. Quem vai aplaudir, quem vai se divertir. Com o seu mal não vive aqui. Morumbi, Jardim, Vila Olímpia. Os olhos azuis de lá aqui não brilha. Mas existe uma luz em cada esquina. Que te leva aos céus, roubadinhas da vida. Nós tá chegando. É nós que tá. Os milhão contando. Vamos lucrar. O peso do vagabundo crescente. O mundão é dos loucos. Os nego quer curtir. Nós tá chegando. É nós que tá. Os milhão contando. Vamos lucrar. O peso do vagabundo crescente. O mundão é dos loucos. Mixtape, Mixtape, Crystal.